Panorama Agrícola para 19 de outubro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de sexta-feira de Lua Nova, 19 de outubro de 2012. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: ser pedra é fácil, difícil é ser vidraça. Você ouve no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica de vida saudável. No noticiário, destaque para o crescimento da produção de leite no sul do país. Sexta-feira de boletim do SC Rural em Sara e em Araranguá, investimentos no fortalecimento de empreendimentos agroindustriais. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, tenha uma vida saudável, mantenha uma dieta adequada, pare de fumar, evite o consumo de álcool, pratique atividade física regularmente e controle o seu peso. Um estilo de vida saudável é um grande aliado na prevenção de uma série de doenças. É hora das notícias. A produção brasileira de leite cresce em média 5% ao ano desde a década de 90. Foram produzidos em 2012 no Brasil 30 bilhões e meio de litros de leite. Com o aumento, o Brasil alcançou a autossuficiência em produtos lácteos, abastecendo a população e exportando uma pequena quantidade, em torno de 3% ao ano. A maior produção de leite brasileira ocorre na região sudeste, que responde por 37% da produção nacional, seguida da região sul com 30%. Mas a região sul, embora atualmente em segundo lugar nesse ranking, pode se tornar em breve a maior produtora de leite do país, porque a sua produção cresce em média mais 8,5% ao ano, contra apenas 2,5% da região sudeste, segundo dados do IBGE. Essas informações são do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Até o final deste ano, a Secretaria de Estado da Agricultura pretende zerar a dívida que o Estado tem com agricultores com indenização pela eliminação de animais enfermos. O Fundo Estadual de Sanidade Animal tem como fonte de receita a taxa de vigilância sanitária animal. No período de julho de 2004 a outubro deste ano, foram eliminados pelo abate sanitário 9.150 bovinos acometidos por brucelose e tuberculose, 72 equídeos com anemia infecciosa equina, 16.536 aves por salmonelose e micoplasmose em criações de subsistência e 44 ovinos pela enfermidade paraplexia enzoótica dos ovinos. A indenização corresponde ao valor que cada animal eliminado teria se fosse encaminhado ao frigorífico de maneira sadia. O Fundesa viabiliza, no momento, a execução de um programa de erradicação de brucelose bovina e bubalina até o final de 2019 em Santa Catarina. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Depois de superar a fase de subnutrição junto às crianças brasileiras, o governo federal está agora preocupado com a obesidade e está construindo um plano de prevenção e de controle à obesidade, um plano que vai incentivar novos padrões de consumo. A ideia é melhorar o padrão de consumo dos alimentos, valorizar o consumo de alimentos regionais, promover o aumento da disponibilidade de alimentos adequados e saudáveis à população, desenvolver estratégias para a troca de alimentos processados por básicos, como grãos, integrais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças e pescados, e também promover a prática de atividade física, organizando atenção integral à saúde do indivíduo com excesso de peso ou obesidade. Entre as metas do plano estão o aumento do consumo médio anual de frutas e hortaliças, a aquisição de peixes, a redução do consumo de açúcares e a redução do consumo de sódio. Segundo o IBGE, 74 milhões de pessoas estão com excesso de peso no Brasil. São 5,7 milhões de crianças entre 5 e 9 anos e 6,8 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos com alguns quilinhos a mais. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural de hoje, nós conversamos com o agricultor José Rabelo, que preside a COPAF de Içara, que tem atuação também em Criciúma e Araranguá. E a COPAF teve um plano de negócios e um projeto estruturante aprovados pelo Santa Catarina Rural. O que prevê esse plano de negócios, senhor José Rabelo? O que nós esperamos é trazer um grande resultado para a nossa Içara, para a região, né? E esse projeto ele atinge 50%, né? E 50% de contrapartida dos agricultores, né? Isso aí tem considero uma viabilidade muito importante para o FC Rural, que isso traz uma importância para os nossos agroindústrias, nossos agricultores, né? Como um todo. E eu acho que isso aí vai trazer um resultado final que é para aguentar esses nossos agricultores, principalmente na área agrícola, né? E estão todos embutidos com agroindústria e no produto orgânico, hortaliça e como um todo, né? E eu espero um bom resultado. Quantas famílias estão ligadas à COPAF? Nós estamos ligados diretamente, temos 51 produtores associados, mas nós estamos um grupo grande que são CPFs dentro dos outros programas, que são programas do governo federal, do PA, do PNAE, né? Então nós temos aí um quadro grande de produtores dentro dessa área. Nós estamos atingindo hoje o nosso projeto que nós temos tocando agora, que está sendo trabalhado, do PA, nós estamos com 680 mil para 2012, que nós estamos tocando, né? Então, nós temos o PNAE com R$112 mil, né? Isso é um projeto que a gente toca aqui, a COPAF troca, que trabalha aqui dentro de Sara. Bem, para fortalecer esses empreendimentos agroindustriais ligados à COPAF de Sara, o SC Rural vai investir em que áreas da cooperativa? Nós temos umas agroindústrias já que temos, já está funcionando, algumas agroindústrias. A gente vai fortalecer essas agroindústrias que já estão em funcionamento, uma ou outras que estão entrando nova agora, né, com esse SC Rural, que são os produtores que estão entrando novo, e fortalecendo essas que já estão em caminho, já estão encaminhadas, já estão trabalhando. O senhor falou em hortaliças, também em embutidos, alguma outra área? Nós temos o SC Rural está na área de embutidos, na área de produtos de doces e de festas, essas, né? E temos também a área da hortaliça, né? Que são os produtores de hortaliça, que estão entrando nos produtos orgânicos também agora, e estão se organizando também dentro do SC Rural para melhorar a sua produção, né? Seu José Rabelo, presidente da COPAF de Sara, muito obrigado pelas informações. Claro, ok. Até a próxima oportunidade. Então, a COPAF de Sara, com atuação também em Criciúma e Araranguá, é a cooperativa da agricultura familiar e da pesca de Sara, que está sendo beneficiada com recursos do SC Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena, para evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais.